com carreira de quase uma década, apaixonado pelo joguinho, sócio de time de poker, hoje vamos entrevistar nosso conterrâneo, Guilherme Chenot. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Murilo Barreto e estou aqui com o Rafael Pimenta. Fala galera, e aí, como é que estão? Hoje estamos no episódio 22, vamos entrevistar nosso conterrâneo Guilherme Chenot. Um prazerzaço pra gente entrevistar nosso conterrâneo, conhecido aí no cenário nacional e tem muita coisa pra nos contar aí. Antes de tudo, anunciar nosso vencedor do sorteio. Do livro Floating Vegas. Livro Floating Vegas. Foi o Leonardo Veronese. E aí, Leonardo, parabéns, cara. Entra em contato com a gente, pode ser por e-mail, pelo Facebook mesmo. Manda seu endereço certinho, que a gente vai encaminhar o livro pra você. Parabéns mais uma vez aí, e valeu por ter comentado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do livro, que o livro é show de bola. Recomendo a quem não foi sorteado e se interessou, compre o livro, porque vale muito a pena. Você vai se divertir muito com os causos de Marco Nacarato em Las Vegas. Vale muito a pena. Se você joga live, se você se interessa em saber o ambiente do WSOP, vale a pena demais. Vamos agora para o quadro de notícias com o William. Bora, Will, jogue duro aí. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Vamos, galera do Hit Podcast. Beleza? Mais uma vez o quadro de notícias chegando e trazendo para vocês aí as informações atualizadas, nacionais, internacionais, o que foi de mais curioso. E claro, finalizando o WSOP, já finalizado o WSOP, mostrando aí alguns dos resultados dos brazucas, fazendo scout aí, o levantamento. Não foi dessa vez o nosso quarto bracelete, mas vamos ficar aí na expectativa e esperando 2018 mais generoso para nós. Generosidade, palavra também que já puxa aqui nossa primeira notícia, o Poker Stars salvando vidas. Galera, as vidas do domínio PKR, cerca de 60 mil jogadores da PKR que encerrou suas atividades praticamente sem aviso prévio. Esse site que operava licenças para operações online, e uma dessas licenças era a AGCC Alderney, que coincidentemente era a mesma licença que o Futility utilizava na época da Black Friday. Apesar de ser a mesma licença, ficou comprovada a ausência de culpa. Mas onde entra o PokerStars nisso? PokerStars fez a transferência dos fundos da PKR direto para o PokerStars. Muitos dos jogadores já possuíam conta no PokerStars, e aqueles jogadores que não possuíam conta simplesmente abriam a conta ali e tá lá todos os seus fundos disponíveis para saque, para movimentação, para jogo. Parabenizar o PokerStars, parabenizar a todos que foram envolvidos nesse processo. Então são mais 60 mil jogadores aí. WSOP que passou aí, galera. E claro, a gente vai falar aqui dos brazucas, que nesses 74 eventos, desde o dia 30 de maio até o dia 22 de julho, incluindo neles aí o Foster, o Garrido, jogadores também conhecidos do nome, que fizeram retas gigantes aí de mais de 40 dias, e retas que levaram o Brasil a cabalístico número 222, foi o número total de ITMs do Brasil, colocando ele em sexto em número de ITMs por país. E esses ITMs renderam um lucro de 2.162.000, colocando o Brasil em nono na lista de premiações. E aqui está o destaque do Bernardo Dias, que foi o jogador brazuca que fez mais ITM, foram 10 vezes ITM, incluindo um HU impressionante contra o Chris Mormon no evento 27. NL Holden 6 Render de 3K, parabéns, Bedias, um título bastante valorizado. O Chris Mormon valorizou e ressaltou isso nas suas entrevistas, redes sociais. A dobradinha ficou na conta do evento 68, um rodo em 3K, o Vinícius Silva ficando em sétimo colocado e o Ennio Bozano ficando em sexto. Parabéns, que resultado, que notícia também impressionante. E aquela dos últimos serão os primeiros, primeiros serão os últimos, pois é, Ricardo Ramos no último evento, praticamente o último brasileiro engatado na WSOP. Ainda teve aí alguns brazucas que ficaram na região ali dos outros cassinos, mas o Ricardo Ramos jogou o evento 74, o Delirio One for One Drop de 1.111 dólares, 111 atribuídos aí para a instituição, e ele ficou em sétimo. Que resultado, Ricardo, parabéns. Parabéns também a um gigante, Thiago Grigoletti, que já tinha feito aí alguns caches durante a rodada e ficou em 8 no evento 20, o gigantesco evento Millionaire Maker de 1,5, mais de 7 mil jogadores no field. Ele conseguiu lá representar o Brazucas na FT. Parabéns, Thiago Grigoletti, o super evento. Acho que a estrutura também deve ter sido impecável. Depois disso, Fernando Brito, nosso luso brasileiro aí, ficou em oitavo no evento 64, um mix de Gianni Holden e Omaha Eight-Handed. O Foster, já citamos ele aqui há pouco, ficou em décimo ali na bolha do evento 25, um pot limit Omaha de 1K. Outra bolha bastante dolorosa foi a Vivian Saliba, esse evento dificílimo, fio de casca. Um 10K Championship foi o evento 54 de pot limit Omaha Eight-Handed. Esse evento engraçado, uma parada sinistra que ela caiu. E dias depois, a gente não sabe, assim, ela saiu até, deu pra ver na hora, chateada. Engatou no evento 25K. Parabéns, Vivian Saliba, pelo excelente resultado. Claro, falar da véia aqui, Andrea Cari, ficou em 16º também no evento muito técnico, fio de casca, o evento 55, 7K Stud de 1,5. E aí segue alguns nomes: Rodrigo Portaleone, nosso Mojave, Felipe Mojave, Alexandre Ribeiro, Gil Mortensen e o Decano. Segue aí na lista dos jogadores que fizeram caches, jogadores que ficaram em TM. Parabéns à galera brazuca que representou bem. E é claro, mesa final, main event, uma maratona que durou 10 dias, um field de 7.221. Tá lá os 9 últimos. E uma FT tão esperada por todos, é o sonho de qualquer jogador de pôquer. Ele chegou CL na FT, dominou de ponta a ponta, praticamente acertou todas as paradas. E tá lá, Scott Blumstein de Nova Jersey, campeão WSOP 2017, um americano de 25 anos, disputando pela primeira vez o main event WSOP. Agora é 8 vezes milionário, levou seu bracelete, parabéns, Scott Blumstein. Bateu aí o compatriota Dan Ott no heads up, que foi tenso, uma parada sick, River 3 outs, dando aí o título ao americano Blumstein. Parabéns. Quem sabe, né, galera? Um dia, quem sabe, estaremos lá. GL, galera, GL. Então, entramos aqui com a nossa pauta principal. Hoje recebemos aqui Guilherme Chenot, nosso conterrâneo, né? Um prazer a mais em receber essa figura ilustre aqui no HIT. Muito seja bem-vindo ao HIT Podcast. É um prazer ter você aqui. E eu espero que você goste do nosso bate-papo e eu tenho certeza que você tem muita coisa legal para falar pra gente e para quem nos ouve aí. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Espero poder contar aí algumas histórias para vocês e trocar aquela ideia maneira. Certamente você tem muita coisa para contar para a gente. É, a gente tem uma listinha aqui, né, de pergunta normal, tipo, qual é o seu nome? Mas Guilherme Chinelo. É, faz um overview aí, o seu nome, sua idade, onde é que você mora? 32, moro em Salvador, é, Guilherme Chinelo. Acho que é isso, né? Solteiro. Essa parte aí as mulheres vão tirar. Não, é isso, beleza. Quando é que você resolveu jogar poker, assim? Quando que você começou a jogar poker? Eu conheci em 2006, né, essa modalidade Texas Hold'em, né, mas já jogava poker fechado há mais tempo, né? Desde criança eu jogava poker fechado, assim, de tempos em tempos, né? Aí, assim, conheci em 2006 o Texas Hold'em, e aí eu gostei muito do jogo na largada, né? Mas até então ficou por aí mesmo, os ajustes, a frequência tá aumentando. E aí eu descobri que tinham livros de poker, né, no final de 2006, ali, meio pro final, eu descobri que tinham livros de poker, e eu comprei o primeiro livro, era em inglês, lembro na época, não lembro bem qual era o livro, mas lembro que era em inglês. E aí, pô, quando eu li o livro, aquilo fez bastante sentido pra mim, né? Eu falei, caramba, existe muito aqui de teoria por trás desse jogar, né? Tipo, tem muito mais do que eu poderia imaginar. E aí foi um cara que gostei muito de ler e tal, e eu vi que, tipo, existiam livros, né, sobre poker. Eu falei, ah, agora eu vou mergulhar nisso aqui, porque, enfim, era uma leitura prazerosa pra mim, né, eu gostava de jogar, e fui nas duas coisas, e as coisas foram caminhando, né. Aí 2007, eu começo 2007 ali já, assim, planejando me dedicar, passar mais tempo dedicando ao poker, né. Nessa época você fazia o que, Xenô? Eu estudava direito. Só estudando, eu não trabalhava. Formado. Estudava, estagiava nessa época já, né, porque eu já tava aí 2007, eu já tinha plano de faculdade, né, tipo, 2003, né. 3 anos, né? 2004, 2006 e 2007 eu tava iniciando o 4º ano da faculdade. Eu já tinha ali já estagiava também, tipo, já tava mais pro final do curso, né? Só que aí, tipo, o poker também começou a fazer parte da minha vida. 2007 foi um ano que ele gradativamente foi tomando conta, né? Passou a tomar mais conta e fazer mais sentido que o direito, né? Foi um ano que eu comecei a me dedicar mais, aí eu comecei a ir bastante pra clube em Salvador, né? Porque em 2006 tinha um clube, que você, não sei se você já ouviu falar, vocês são daqui da Bahia, né? Sinuca de Bico. Foi o primeiro clube de Salvador, que era um clube, na verdade, de sinuca. E eles tinham 4 mesas de sinuca. Aí botaram uma mesa de... Substituíram uma mesa de sinuca lá no fundo e botaram uma de pôquer. E onde era isso, Tiano? Era do lado do Umbrega, ali na... É na Pituba. Na Pituba. Ainda existe esse sinuca, pô. Sinuca é massa, inclusive. Não existe, não. Então existe, tem lugar, outro existe, sinuca do lado do Umbrega. Hoje. Esse que você tá falando aí é um dia 790 hoje, que o Sinuca também não tem mais, né? Onde era Romeu. Mesma rua. É. Sinuca de Romeu. Romeu morreu, ele não tem mais Sinuca também, não. É. Mas o que eu tô falando, Sinuca de Bico, era num outro lugar. Saquei. Era num outro lugar. E aí eles foram gradativamente mudando, né? E, tipo, de 3 mesas de sinuca e uma de poker, foi ficando 2 e 2, depois 3 de poker, onde... Até que os caras resolveram fazer uma reforma e virou Texas Hold'em Club, né? E aí eu comecei, isso aí é mais ou menos nessa época, tipo, início de 2007 e tal. E aí eu começo a frequentar bastante, né, perder noite e tal, indo pra clube, jogar e tal, vivendo ali aquele... Enfim, aí começa a cada vez mais, assim, levar essa vida de frequentar clube, lendo meus livros, que até então não eram muitos também, né, porque, tipo, o conhecimento era muito escasso naquela época. E jogando um pouco online, jogava muito barato, né? Era o menor buy-in que tinha na época, era $1 no PS, era o que tinha de menor. Então eu jogava ali, eu depositava de 10 em 10 e ia jogando, né? Você tinha, nessa época, uma galerinha que você trocava uma figurinha pra discutir, pra evoluir junto, ou meio que fez só? Não, tinha. Aqui na Bahia tinha algumas pessoas que jogavam, né? Tinha Vitor Lemos, se você conhece. Versulotti, os irmãos Versulotti. Aí tinha Hélio Júnior também, Daniel Gonçalves, meu irmão também, que foi quem me apresentou o jogo, né, Vicente. Então, assim, tinha um grupo que jogava, né? Tanto no ao vivo como assim, no online já era mais restrito, assim, né? Tipo, no online era mais Léo Leão também. No online era tipo como todo mundo batia muito cabeça no online. Não tinha ninguém ganhando ali no online naquela época, eu imagino. Talvez Vitor Lemos ganhasse alguma coisa e tal. Então, assim, era mais assim, encontro de ao vivo, enfim. Mas não tinha muito o que se ajudar, né? Mas tinha ali uma parceria, né? Tipo assim, mas em termos de alguém pra me guiar, isso não tinha, não. Tá, então você começou a jogar com mais frequência e tal, e aí foi natural, então, a sua transição para... Você chegou a deixar a faculdade ou deixar o direito e... Ou você terminou e deixou e passou a caminhar só no corpo? Não, eu fui... Isso é 2007, né? Eu passo 2007 e começo a ganhar ali com consistência no ao vivo, né? E no online ainda, tipo, ainda batia a cabeça. Ficava ali meio que ganhava, perdia, e, mas enfim, meio que empatando ali, né? E aí comecei a ganhar com consistência no ao vivo, né? Jogando cash? Jogando cash e jogando torneio também, né? Um pouco de tudo. Tá. É, e aí, quando chega no final de 2007, eu já tô ali, tipo, nesse... cada vez mais entretido com pouco, né? A gente estudando já quase nada de direito. E aí chega início de 2008, eu lembro que teve foi um marco, assim, na minha carreira, porque é quando eu faço uma viagem, era um torneio lá em Alphaville, que na época era a melhor estrutura do país, esse torneio. Acho que era um 100k garantido, era a maior premiação também garantida até então. E aí foi março de 2008, né? Quando eu vou pra lá, aí eu encontro, porra, todas as figuras do Brasil, né? Que, tipo, que eram referência, né? Pô, Acari, o Braza, o Gomes na época tava lá também, mas na época não era referência. Tipo, o Bruno GT, enfim, aquela galera que era... o Igor Federal, que na época era jogador, não era Cartola. Enfim, aquela turma toda. E aí eu lembro que, porra, eu caí do torneio e tal, e quando eu voltei, depois eu caí do torneio, tinha muito esse hábito de a galera ficar jogando online, né, depois que caiu dos torneios. Isso foi um hábito que durou por muito tempo, assim, na cena do poker brasileiro, né? As pessoas caíam dos torneios e ficavam jogando online no local do evento. Hoje não tem mais isso, você não vê mais isso. Aí eu fiquei assistindo os caras jogar, tá, e aprendi muita coisa, né? Colei no Braza, porque o Braza na época era um dos melhores do Brasil, eu fiquei colei com ele, fiquei assistindo, perguntei se podia assistir, ele, pô, de boa e tal. E aí quando eu voltei pra Salvador, depois que eu vi ali, eu nunca mais depositei dinheiro, né? Comecei a ganhar no online, gradativamente também, fazendo... Aí comecei a ganhar no online e no ao vivo, né? Tipo, misturando as duas coisas. E aí foi onde começou mesmo de fato. Aí eu larguei a faculdade, né? Foi o primeiro... Aí a faculdade ficou espaço. É, porque tipo, 2000... isso é março de 2008, né? Quando chega em metade de 2008, aí acabou o primeiro semestre da faculdade. Eu tinha perdido, era o meu nono semestre, né? Primeiro do ano de 2008, eu tinha perdido todas as matérias, né? E eu até então nunca tinha perdido nenhuma. Aí eu falei, pô, que parada escrota. Tem alguma coisa errada, né? Ah, eu sabia, né? Tipo assim, mas eu conversei com meu pai, né? Porque, pô, meu pai pagava a faculdade, eu não tava satisfeito também, né? Tipo, zero satisfeito, pô. Sabia que, enfim, não tava de acordo, né? E aí eu falei, pô, vou fazer mais uma tentativa aqui, tá? Mas vou pagar. Eu paguei mais um semestre ainda pra tentar. Mas ao mesmo tempo, ter a liberdade ali de falar assim, pô, se não der, não deu, tá ligado? Tipo assim, mas... sem me sentir culpado por ele estar fazendo esforço de pagar e eu não... E eu, tipo assim, sabendo que a chance maior é de não dar certo, né? Porque minha vida já tava... Minha cabeça já tava muito voltada pro poker, né? Enfim, aí perdi todas de novo, eu falei, vou dar um tempo. Nessa de dar um tempo já são 9 anos, né? Tá dando uma vida, na verdade. É. Baseado nisso que você diz, na sua experiência aí, qual é o momento que você acha que o cara pode dizer assim, eu quero ser jogador profissional, eu vou virar um jogador profissional e eu vou deixar os outros compromissos que eu tenho para me dedicar exclusivamente ao poker? Qual é o momento em que isso deve acontecer na carreira de um jogador? Ah, essa é uma pergunta bem delicada, né? É difícil, assim, você precisar, né? É uma das perguntas que me chegam muito, assim, só que em outro formato, né? Muitas pessoas hoje em dia chegam pra mim falando que querem ser jogadores profissionais e tal, e eu tenho muita dificuldade, assim, em como responder, né, essa pergunta, né? Tipo assim, como ajudar, porque ao mesmo tempo que eu não quero ser nunca o cara, tipo, a jogar areia nos sonhos deles, eu também não quero ser o cara a incentivar eles a tomarem um caminho que no fundo, eu sinto que eles não estão preparados pra seguir, sabe? Porque, tipo, O cara, as pessoas que me procuram hoje para ser jogadores profissionais são pessoas que ainda nem ganham no jogo, né? Então eu acho que isso aí é um sinal assim, de muito alerta. Acho que não, jamais deveria ser dessa forma. Acho que o cara tem que primeiro jogar, lógico, por prazer e tal, e começar a ganhar. Só depois que ele é um cara ganhador, sabe? Tipo assim, pô, tô ganhando aqui, tô indo bem, sabe? Leva o jeito. É que ele poderia pensar em ser jogador profissional. Jamais, assim, da estaca zero, sabe? Nem ganha ainda. Fala, não, quero me tornar jogador profissional. E lembrar também a galera que não é só ganhar dois torneios que já é ganhador, né? Tem que ter uma regularidade também. Não, exatamente. Leva um tempo, né, pra você descobrir isso, né? O meu, por exemplo, foram 2 anos, né? Você vê, tipo, de 2006 que eu conheci até... É março de 2006, exatamente 2 anos, de março de 2006 até março de 2008, que é quando eu resolvo abandonar ali a faculdade. São 2 anos, né? Então, tipo, eu fiquei 2 anos sentindo como era, frequentando o clube, jogando, estudando e tal, e ganhando, né? Não é que, tipo, eu fiquei nisso. Eu vi durante esse tanto tempo como funcionava, né? Procurando entender ali a variância do jogo, como eu lidava com ela, como que eu me situava e tal, enfim. Mas não é um processo assim rápido, eu imagino, né? Hoje em dia é mais fácil por um lado, né? Que tipo, tem mais informação disponível, você pode tentar entrar para algum time, apesar de entrar para time não é fácil, né? Cada vez mais difícil. Porque tem todo mundo que quer ser jogador profissional de poker hoje em dia, né? E assim, por outro lado é extremamente mais difícil, né? Porque o cenário é muito mais difícil, né? Tipo, o jogo aumentou muito em termos de exigência, né? Profissionalizou de fato, né? Que antes, lá atrás, a gente se... autodenominava, né, jogador profissional, a gente era qualquer coisa menos jogador profissional, né, a gente era, na verdade, jogadores ganhadores, profissional jamais, não existia profissionalismo no poker brasileiro naquela época, com certeza, tipo, os melhores do Brasil não eram jogadores profissionais, sabe, era muito pouco de profissionalismo, eram talvez mais dedicados, com certeza mais talentosos, mas, assim, profissionais eram, pô, eu conheci muito poucos ali na ali até 2010, eu acho que praticamente não existia poker profissional no Brasil. Existiam os caras que ganhavam, né? Mas a gente se dizia profissional porque ganhava no jogo, era basicamente isso. Mas profissional mesmo, de ter ali uma postura de dedicação, de empenho, de estudo, né? De porra, realmente fazer um planejamento em cima da sua carreira, de como você vai jogar, de, sabe? Quais horas vai jogar, quais os horários, enfim, esse tipo de coisa todo, né? Como vai investir o dinheiro. Isso aí zero existia, né? Até hoje tem muito pouco. Na época era zero. Quais sites que você joga hoje? Basicamente o PokerStars, né? Basicamente. Mas aí eu dou ali, eu jogo Party Poker e 888 também. Mas basicamente PokerStars. Tem uma razão assim, sua, pessoal, tipo... Para um jogador de torneios, o PokerStars tem muita coisa boa, né? Tipo, de ser assim, friendly, né? Tipo assim, fácil de você manusear, de você dar note nas pessoas. Sabe, tipo assim, o conjunto da obra é muito. É mais interessante de se jogar, né? Ele ajuda muito o cara que é regular, né? Então aí você termina. Há muitos anos aí na indústria, tipo, termina que se acostuma com a coisa que é melhor que as outras, aí quando você vai jogar nos outros, você fica ali e fala, porra, cara. Apesar dos pesares, o PS ainda é o melhor, né? Não, com certeza, o PS não tem jeito, né? Tipo assim, eles vêm piorando muito a vida do jogador profissional. É verdade. Mas eles ainda estão muito na frente, né? Não é à toa que eles fizeram o que fizeram, né? Porque, tipo, eles sabem que tem margem, né? Tipo assim, tem crédito pra gastar, né? Até alguém ultrapassar eles, tem que melhorar muita coisa. Por que que você resolveu ser jogador de torneio? Não resolveu ser, tipo, jogador de cash game ou city goal, coisa assim? O torneio, ele tem uma coisa que remete, assim, a boa parte da minha história, né? De ter sempre feito esporte, sempre ter sido, assim, competidor, né? Eu jogava futebol, tipo, sempre participava de competição e tal, não sei o quê. Aí depois eu fiz... joguei Magic também durante algum tempo e também competia. E depois eu tenho de mesa, tá? Então, assim, eu sempre tive essa relação assim de esporte, competição. E nos torneios você encontra isso, né? Você não encontra isso em Cash Game, por exemplo. Nem City Goal, que é um jogo também ali mecânico, né? Você ganhar um City Goal é uma coisa assim que você pode, inclusive, ser, porra, muito ruim. Você vai ganhar ali com uma frequência razoável, sabe? Um City Goal de 18 pessoas, um City Goal de 9 pessoas, você vai ganhar com uma frequência razoável. Então não tem ali... não tem competitividade no sentido de... de adrenalina, de portar numa reta final, um negócio, sabe, raro, não sei o quê, tipo, mais difícil, de você mudar o seu jogo, né? Tem gente que fica abalada, sabe? Essa coisa que mexe com o psicológico do cara, com... eu gosto muito assim dos torneios, essa coisa do teste, né? Testa seus limites de todos os tipos, né? Testa sua tolerância à dor quando você toma ali uma porrada na reta final, que é a reta final da sua vida. Você toma ali um dois outs no River, que porra, você tem vontade... Você tem vontade de pular pela janela, sabe? Então, tipo, testa você em todos os... Mas não pode pular pela janela porque ainda tem um bocado de tela aberta, não, né? Não. Mas é esse que eu acho que é o lance, assim, da que mais me... Acho que o Poco é um negócio tão difícil e exigente que acho que foi o que mais, assim, talvez tenha me pego, assim, pro jogo, né? Eu acho um jogo fascinante em termos de o tanto que ele exige da pessoa. Eu vejo... as pessoas, assim, de modo geral, assim, subestimando o jogo, né? Ou assim, tendo uma relação muito superficial com o jogo. Talvez por terem passado pouco tempo refletindo a respeito e tal, mas assim, tem um lidar com ele que é, pô, sabe, assim, uma compreensão diferente do que da coisa. Então eu reclamo muito de uma coisa que, pô, acontece o tempo todo, sabe? Eles não... Eu não sinto muito ali uma coisa do, sabe, o ser apaixonado por isso mesmo, né? Tipo, que, ó, o meu caso é isso, eu sou apaixonado justamente por esse mar de dificuldades, que é um mar de dificuldades, né? É como, eu acho que foi Vitão quem disse a gente na entrevista que a gente fez com ele, que ele dizia que, acho que foi ele quem disse, que é muito mais fácil você escolher uma outra profissão do que você escolher ser jogador de poker, tá ligado? A vida... Sim. Profissional de um jogador de poker é muito mais puxada, muito mais pesada do que você ser uma outra profissão qualquer que você vai estudar. Pode não parecer, pode aquela coisa daquele lifestyle da galera que viaja, não sei o que lá. É muito floreado, né? Mas parece que o dia a dia do jogador de poker nem passa perto daquilo. Você vai, do que você estudar 4, 6, 8 anos pra uma profissão e exercer essa profissão depois. E o poker, as pessoas não fazem ideia de que você tem que estudar o resto da sua vida pra continuar sendo um jogador de poker, sabe? Eu não tenho dúvida disso aí, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, sempre falei, assim, na minha roda de amigos. Converso muito com o Raul também, que é meu sócio, tá? Um dos caras mais brilhantes que eu já conheci na vida. E ele também, enfim, compartilha da mesma opinião, né? Vários partilham dessa opinião, que é, porra, os grandes jogadores de poker provavelmente estariam ganhando mais dinheiro fazendo outra coisa, né? Mas ao mesmo tempo... Se mantivesse a dedicação... Exatamente. Tem esse... Essa que eu acho que é a grande diferença. Às vezes o cara não consegue ter o estímulo necessário pra fazer outra coisa, porque ele é tão apaixonado por aquilo ali que, sabe, ele consegue ali elevar os níveis dele, né, dentro do poker, talvez fora não conseguisse, mas caso ele conseguisse transplantar o que ele é no poker em termos de dedicação para uma outra área, pô, você tá de brincadeira. Todos estavam ganhando muito mais dinheiro. Não tem como não ser dessa forma, né? O poker, para você jogar poker hoje em dia em alto nível, realmente você precisa desenvolver ali uma série de habilidades, que são habilidades que a gente sabe que servem para todas as áreas, né? Qualquer coisa que você... Tanto é que você vê hoje em dia essas palestras todas do cara que... O cara que chegou lá em uma área e ele fala... É interessante pra qualquer um escutar e tal, porque tem os elementos gerais, né? Os aspectos gerais de toda a área é igual, né? Então, um cara que faz uma coisa dar certo no mundo da engenharia é a mesma coisa que o jogador de poker faz também, sabe? Assim, os aspectos gerais. Agora, sempre tem ali as especificidades de cada área, né? Mas o geral é igual pra todas elas, né? O poker, ele testa muito, assim... Algumas coisas assim que, tipo, você nunca é tão testado em outras áreas, sabe? Você é testado, óbvio, eu entendo. Mas ninguém é testado emocionalmente, por exemplo. Eu não conheço uma área que esteja tão testado como é o poker em termos emocionais, sabe? Eu fiz esporte individual, que é uma coisa pra mim, você é mais testado do que esporte coletivo. Porque é de você com você mesmo, né? Quando você erra ali, é você com você, é o dia a dia ali. O poker tem uma parada que, por exemplo, é extremamente solitária, né? É você sozinho ali com o seu computador, jogando várias telas, mergulhado no universo seu ali, né? De, tipo, você com sua mente, né? Interpretando coisas, cenários, enfim. Óbvio que você tem aquela coisa do, porra, tem um time aí, você sabe, faz um áudio, tá no áudio com alguém, às vezes conversa, tira uma dúvida e tal. Mas no fundo é você com você mesmo ali sozinho, né? É um mundo assim solitário nesse sentido. Seu dia a dia é basicamente sozinho. Não tem essa parada de você ter essa relação com outra galera. Existe, mas nem se compara com a frequência. Como que você vai jogar, por exemplo, 12 telas, 10 telas e, tipo, conversando com outro, sabe? Não tem como, cara. É, não existe. É você sozinho ali com o seu mundo, não tem jeito. Não tem como você grindar, sabe? E bater papo. É óbvio que o grind tá comprometido nesse formato aí, né? Tipo, não tem como. Então, assim. Tem esse aspecto, tem o aspecto da frustração, né? Um jogo muito frustrante. Se você olhar ali estatisticamente, o poker é um jogo que você perde muito mais do que ganha em termos de sentadas pra jogar, né? Você senta. E aqui eu tô falando de torneio, porque cash game é diferente isso aí, né? Você consegue ganhar mais do que perde em termos de número de sessões. Mas torneio não. Torneio você, porra, é tipo 3 pra 1, né? A cada um dia de vitória você perde 3. É, entre 3 é 1 para 2, 1 para 3. Tipo, 3 para 1, 4, 1 para 3, 1 para 4. Né? Algo em torno disso. Varia em torno disso aí. Então, assim, você perde, sabe? É um. Bom, tipo, no final você ganha dinheiro sendo bom, beleza. Mas, assim, mas a realidade de perda, sabe? Em termos de. Fui hoje jogar e perdi. Joguei hoje e perdi. Joguei e perdi. Então, assim, você lidar com tudo isso, acho que termina que você fica ali um cara. É, calejado, assim, né, tipo, pra você, porque o mundo como um todo, assim, o que eu vejo de um modo geral no dia a dia é que as pessoas estão sempre se lamentando, né, as pessoas se lamentam muito, reclamam muito, né? Estão sempre focadas ali no porra, não deu certo, muito pouco focadas ali na solução das questões. É, eu até, a gente tem uma sessão de artigos no nosso site, né, e a gente escreveu um artigo recentemente. E eu acho que eu comento exatamente isso, que, tipo, parece que as pessoas ainda não entenderam qual é a dinâmica do jogador de poker, do jogo de poker em si, de perceber que o jogo de poker é um jogo que você perde mais vezes do que você ganha, e que reclamar disso não adianta muito, sabe? Tomar bad no dia que você saiu no ferro, vai ser com muito maior frequência, não tem por que você estar reclamando disso, porque essa é a dinâmica do jogo para todo mundo que é profissional de poker, né? Então... Mostra só que a pessoa não entendeu ainda como é que funciona o joguinho, né? É, eu sinto isso, tipo, você faça uma extensão aí pra vida, sabe? Tipo assim, todos os aspectos da vida, isso acontece quando você vê assim, o mundo do poker reclamando bad beat como um todo. É o mundo é assim também. É um saco disso de passagem. É, exato, mas o mundo é assim também. Se você olhar na rua, as pessoas estão se lamentando, sabe? É, você vê uma crise, aí o cara fala que, pô, aqui não dá pra fazer tal coisa, porque na crise... Mas você vê também as grandes mentes, os grandes caras sempre tendo uma abordagem diferente nesse sentido. O cara procura ali ver uma solução pro que tá acontecendo. Então, é uma crise, ele vê uma oportunidade, sabe? É um negócio ali que não tem solução, sabe? Que vai acontecer e tal, tipo, uma tragédia, sabe? Morrer alguém. O que é que você faz? Pô, você se lamenta, chora por um tempo, mas você não fica sofrendo ali, sabe? 5 anos por aquele negócio. É, você tem que dar um basta, sabe? Tipo assim, em algumas coisas, né? E eu vejo que as pessoas, eu acho que elas não abraçam a dor e se livram dela, sabe? Elas, tipo assim, elas ficam dialogando com a dor sem aceitar ela, muito assim, tipo, de um modo geral, em todos os aspectos, e no poker também, com a relação dessas bad beats e tal, enfim. Eu acho que todo mundo sente, né? Você tem umas paradas que você sente, né? Normal, se não sentir, você não é humano. Então você sente, eu acho que, tipo, o ideal é você abraça ali a parada. É, pô, fica ali chateado, faz o que quiser, explode. Mas, pô, tem que passar rápido, sabe? Tipo, não assim, pode passou, ficar na pedida, né? Segue o baile, é. Não pode ficar remoendo, né? Remoendo é foda. Tá, vamos seguindo aqui. Quais são os critérios que você usa, Xenu, pra fazer um move up ou um move down na sua grade? Essa aí é bem... Isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, muita facilidade em termos de... ao mesmo tempo, eu nunca fui... como assim dizer, é sistemático nesse sentido, eu sempre tive assim, a facilidade de me situar assim, nos meus momentos, sabe, de olhar, sentir exatamente como eu tava sabe, no dia, no meu momento, no meu momento, seja diário, seja tipo, mensal, seja assim, como eu tava me sentindo, sabe? Tinha dias que claramente, por exemplo, eu olhava e falava, cara, hoje eu não tenho condições de ganhar um torneio, porque eu tô num estado de espírito que eu sei que é incompatível com ganhar torneio, sabe? Aí eu já não registro. Por exemplo, se eu tô ali numa fase sem confiança, eu desço o bainho, independentemente do que tá acontecendo, se eu tô com caixa alta ou se não tô. Ao mesmo tempo, às vezes eu tô com caixa baixa, tô com muita confiança, eu, porra, jogo mais caro. Então, a minha relação é muito mais assim de como eu tô me sentindo. Eu vejo como eu tô me sentindo, eu falo, cara, que eu posso jogar. Agora é óbvio, se você tá ali, tipo, porra, em downswing, sem confiança, jogando mal, porque downswing, inevitavelmente você joga pior. Tem como. Tem os que caem menos o jogo, tem os que caem mais, mas todo mundo tá caindo. E upswing é a mesma coisa, todo mundo joga melhor, né? Em upswing. Tem os que jogam muito melhor e tem os que jogam um pouco melhor, mas tá todo mundo melhorando. Porque as coisas dão mais certo, né? Então, eu acho que você tem que fazer essa análise. Eu acho que o principal, mais até do que bankroll, eu acho que é como você tá se sentindo. Isso eu acho que é o que mais norteou aí as minhas decisões em termos de bankroll. Mas eu sempre fui um cara assim, muito, muito sólido, assim, né? Tipo, conservador em termos de bankroll. Bem conservador. Sempre procurei correr menos riscos e garantir ali que ia ter uma carreira mais duradora. Além do bankroll, você tem um controle emocional pra fazer o move up e move down, então, né? Ah, o controle emocional é tudo, né? Porque o controle emocional é que lhe dá liberdade pra você executar aquilo que você acredita, né? Sem controle emocional, você não consegue executar. Você pode até enxergar que tal coisa é boa pra você, mas você não consegue fazer aquilo, sabe? Ou faz aquilo sem consistência. Você faz um dia, faz dois, no terceiro você já não aguenta mais. Então, o controle emocional que é o libertador, né, da alma, né, do ser do cara. Tipo assim, sem controle emocional você não consegue ser nada. Então, assim, é óbvio que todo mundo tem níveis de controle emocional, mas eu acho que é o maior desafio de quem quer atingir excelência em qualquer área, sem dúvida, é trabalhar suas emoções, porque é aí que tá a grande chave. Você pode ser um cara, tipo, limitado todas as formas possíveis, mas se você tiver um emocional, tipo assim, um nível alto de emocional, você consegue dar um jeito pra tudo. E ao mesmo tempo, se você tiver um emocional muito baixo, nada vai lhe salvar, nada. Nada salva. Então, definitivamente, pra mim, a inteligência mais importante é a inteligência emocional. Show de bola. O que, que você prefere jogar? Hyper, turbo, regular, em termos de tamanho de mesa? Six Max? Furring, diz aí suas preferências. Qual hoje, assim, tem mais coisa de jogar assim na sua grade? O que eu mais... Quando você abre o Holder Manager, o que ele te diz lá que você joga melhor? O que eu gosto mais de jogar, na verdade, é um formato que não tem muito online, né? HMAX é o que eu mais gosto de jogar. Acho que é o formato que eu ando melhor. Mas eu gosto muito de Nine Handed, acho que meu jogo encaixa mais no Nine Handed do que no Six Max. Mas eu gosto também de jogar Six Max. Turbo eu gosto menos, Hiperturbo hoje em dia eu nem jogo. Eu tirei Hiperturbo da minha reta já faz algum tempo, porque o Hiperturbo ele não só assim, é um jogo que tem uma variância muito grande, um edge pequeno, como ele me gerava um desgaste emocional muito grande. Porque às vezes você faz uma reta ali de Hiperturbo, e aí quando eu caía de uma reta final de Hiperturbo, por exemplo, eu olhava para os outros torneios em blinds iniciais. Tipo, aquilo me dava um meio que de falar, caramba, mas sabe, sei lá, me dava um nó, assim, eu tinha uma dificuldade, assim, lidar com o Hiperturbo. Satélite é a mesma coisa, outra coisa que eu tirei da minha reta também, porque eu tinha essa mesma dificuldade. Um satélite é um torneio que é muito menos importante do que o torneio que você tá jogando, qualquer torneio que você esteja jogando, o satélite é sempre menos importante. Mas ao mesmo tempo, ele tem ali um fator emocional muito. Você coloca ali na reta, ali, você quebra, cai numa bolha de satélite, aquilo gera uma frustração, por incrível que pareça, muito maior do que você cair numa bolha de um torneio qualquer. É engraçado isso, assim. E exige muita atenção também, né? Então, tipo... Mas o que eu gosto mais mesmo é HMAX. HMAX e estrutura mais lenta. Eu mais curto jogar. Mudar um pouco aqui, um pouco só, né, do assunto. Falar um pouco sobre time de poker e coaches. O que você acha sobre os times de poker? Você acha que é essencial... Ou é só um plano do jogador? Essencial. Meio difícil perguntar pra você, porque você é dono de um time, mas... Dando um desconto. Essencial com certeza não é, né? Eu, a vida inteira eu caminhei sozinho, né? É, só quando eu digo sozinho, eu nunca é sem ajuda de ninguém, mas assim, sem um time, né? Nunca joguei pra time nenhum. Hoje eu tenho o meu, o line-up, mas eu não tenho como dizer que é essencial uma coisa que a vida inteira eu não tive, né? Mas com certeza ajuda bastante ali, né? Você ter ali uma mentoria, né? Um auxílio de pessoas que têm mais experiência que você, que têm mais conhecimento, mais bagagem. Então, se você tiver condições de entrar para um time, é óbvio que facilita muito sua jornada. E eu com certeza teria feito isso lá atrás, se existisse, né? Mas não existia. O primeiro time que surgiu no Brasil foi o Forbet, eu acho que em 2009, se eu não me engano, 2010, eles tinham um projeto City Go Team Pro, né? Era pra jogar City Go no primeiro momento, depois virou um time de MTTs. Eu até me inscrevi na época pro Forbet, não consegui entrar. Mas você vê, tipo assim, eu queria, né, fazer parte, porque eu acho que, sem dúvida, era um caminho mais fácil, né? Tipo, ajuda o processo do cara. Você vai ter ali vai dar uma avançada boa, né? Porque a gente, quando a gente começa, a gente sempre tem um universo ali que a gente desconhece, né? Você vê, só em ver os caras jogarem lá, sentar atrás do braço pra ver eles jogar lá, tipo, eu passei de ser um cara que ficava batendo cabeça pra me tornar um cara ganhador. Nunca mais fiz nenhum depósito online depois daquele dia. E, tipo, às vezes você vê, você é uma sentada batendo olho, então você imagina um cara ali, porra, ali dando um auxílio e tal. Toda semana, tipo, o cara tá lá cutucando você, cutucando o que você tem de... Agora tem uma coisa assim que eu, tipo, também eu acho que a vantagem de... É porque hoje em dia é mais difícil o cara caminhar sozinho no mundo de hoje, leva muito tempo, né? Tipo, ele tem que ser realmente brilhante e muito dedicado. Tem as duas coisas, porque senão é muito difícil, pô. Porque os times já tem um conhecimento vasto, né? De várias coisas. O cara já sabe o que você precisa aprender, o que é mais importante, por onde começar, por onde... Então, pra você descobrir tudo sozinho, você realmente tem que ser um fenômeno e, além disso, muito dedicado. Mas eu acho assim, que o caminho sozinho tem algumas vantagens, que é de você, tipo, se tornar um livre pensador, né? Você ter um jogo que é muito mais seu do que algo ali pasteurizado, né? Uma cartilha e tal, tipo. É óbvio que todo mundo ali tem um sistema, né? Existem padrões no sistema, mas, tipo assim, o nível de permissividade, né? Assim, de ser criativo, de ir além, de cometer um erro mais grotesco e tal. Eu acho que, assim, dentro de um time você termina que tem menos esse espaço pra isso. Até porque você precisa justificar as suas ações, né? Fala assim, pô, mas fez isso aqui por quê? Ah, porque tal, não sei o que lá, tal. O cara fala, pô, mas que merda que isso aqui você tá fazendo aqui com o meu dinheiro. É óbvio que tem uns times que são mais tolerantes e tal, mas tem algumas coisas que são realmente inaceitáveis, né? Então o cara não, sempre tem menos margem. Eu, ao longo da minha carreira, fiz muita, assim, jogada, porra, que eu olhava assim e falava, caralho, meu irmão, tipo, o que é que você fez aqui, sabe? E, ao mesmo tempo, foram importantes pra mim, pra entender várias coisas. E, ao mesmo tempo, hoje eu tenho um jogo, por exemplo, que eu saio um pouco da linha, assim, vários spots, assim. Eu sinto que, se eu não tivesse me permitido fazer, cometer muitos erros ao longo da minha jornada, né? Tipo, de sair da linha de coisas que eu, tipo assim, que eram tidas como corretas, eu com certeza hoje não teria isso no meu jogo e, tipo, eu sou mega grato por tê-las comigo hoje. E quando é que você acha que alguém deve, um jogador deve buscar um time de poker? Se você acha que realmente é uma coisa que vai ser boa, né? Mais breve possível. Mais rápido possível. E quanto a coach? Você acha que também é válido da mesma forma ou não tem tanta importância quanto um time? Qual é a sua visão de coach? O coach, né, uma das coisas que estão dentro de um time, né? Quando você tá ali dentro do time, você tem aula, né? Coach, mentoria, né? Acompanhamento, né? Então, assim, é fundamental, né? O problema é que as pessoas, tipo, a gente vive num mundo... Eu já vi até o Yuri fazendo um vídeo nesse sentido. As pessoas querem se profissionalizar, mas não estão dispostas a investir, né? É engraçado, tipo assim, em qualquer área, o cara quer ser advogado, ele paga a faculdade por anos e anos. Quando não é ele que paga, é o Estado que paga por ele, né? A universidade pública. Mas alguém tá pagando pela educação dele, né? Pela formação dele. E não é barato. Mas quando chega no poker, as pessoas querem, acham que vão operar milagres, né? Elas querem, na verdade, uma evolução sem custo. É, querem, muitas vezes... Não vou nem entrar ali no âmbito da dedicação e tal, porque ainda existem bastante pessoa que acha que não precisa ser tão dedicado, mas assim, em relação a investir dinheiro, né? Tem gente que acha que pode se virar sem investir. E não, isso não vai acontecer, não vai funcionar. Você vai precisar investir. Quanto mais você investir, mais chance você tem de encurtar caminhos, né? Não quer dizer que você precisa gastar rios de dinheiro, você tem que investir de forma inteligente. Por exemplo, chega muita gente pra mim querendo tomar coaching. Inclusive, no momento eu tô até parado, tá? Porque eu tô sem tempo. Eu já cansei de recusar caras e eu falo assim, cara, tipo assim, definitivamente não é a melhor linha pra você. Agora você paga caro por uma aula que você... Pô, talvez aí você consiga de graça na internet, sabe? Você não precisa pagar um coaching nesse momento, né? Você precisa estar num nível um pouco mais avançado, é. Então, às vezes, assim, o cara que tem uma condição financeira satisfatória, acho que ele gasta... Não investe tão bem o dinheiro quanto poderia. E o cara também, que às vezes tem uma condição mais apertada, assim e tal, ele também não faz muito esforço para investir, sabe? Ele termina aqui, mas ao mesmo tempo ele chega ali no torneio do clube, ele não abre mão de jogar, né? Então se você olhar aqui, tipo, um torneio de dois, três torneios de clube, você conseguiria ali um acompanhamento satisfatório com um profissional de qualidade. E encurtaria seus caminhos, né? Você jogaria os próximos torneios com a outra visão, com a outra capacidade de se impor em relação aos seus adversários. Então, na verdade, tipo assim, acho que as pessoas investem mal, assim, em termos de abordagem, acho que equivocada. Não existe muito um planejamento, né, sobre o que eles querem, né, para onde querem ir, como chegar lá, o que fazer, né? Então eles continuam fazendo o que sempre fizeram, vai nos torneios, segue jogando e ao mesmo tempo não busca informação, né? Você buscar uma ajuda de alguém que sabe mais que você sempre é uma boa saída, né? Xenô, a gente também tem uma sessãozinha aqui para perguntar quais são as ferramentas que você costuma utilizar jogando online. O que que você recomenda, o que que você usa de ferramenta aí, de software e quais mais. E quais delas você acha que é fundamental para um grinder? Cara, engraçado, tipo, eu a vida inteira joguei sem ferramenta nenhuma, né? Engraçado, esse tipo de um não, mas ano... jogar a ferramenta não necessariamente o PokerTrack ou o RoleMania, mas até pra estudo. Não precisa ser um HUD, mas às vezes pra estudo, entende? Qualquer tipo de ferramenta que você julgue importante ou necessário. Não, entendi, mas no meu caso era ferramenta nenhuma mesmo. era ferramenta nenhuma, mas aí de um... A ferramenta era o próprio jogo. O que eu sempre fiz era assim, eu sempre fiz bastante note, né? Eu fazia bastante note, faço até hoje. Então assim, eu me virava desse jeito, né? Eu sempre fui um cara atento também às mesas, sempre joguei menos mesa do que o normal. Porque a maioria dos grinders, então tipo assim, eu consegui escapar nesse formato. Mas o jogo endureceu muito, né? Hoje em dia, sem HUD, o cara... Porra, é muito difícil, né? Então, aí, recentemente, eu botei, assim, de uns 8 meses pra cá... Uns 8 meses, acho que é mais ou menos isso. Eu comecei a usar o HUD, né? Tô usando o PokerTrack. Então, quer dizer que os grandes resultados que você já teve antes desse período, todos eles sem HUD, jogando o jogo mesmo. Eu uso o HUD de 8 meses pra cá. Antes disso, nunca não usava nada. Mas você acha que isso influenciou bastante hoje nesse jogo? Ah, influencia muito. Eu com certeza teria ganho mais dinheiro se tivesse usado antes, mas é aquilo que eu falo também, né? Tipo assim, das nossas resistências, né? Tipo, eu comecei a usar, e talvez eu nem começasse, mas, tipo, o que me fez usar realmente foi o lineup, né? Porque eu falei, cara, eu preciso entender isso aqui, sabe? Tipo, eu preciso... Quando você também parte para ensinar para o outro, você se exige mais. Né? Então, para mim, foi muito importante aí o line-up. Ele cumpre um papel muito importante. Assim, ele é um divisor de águas na minha carreira. Né? Assim, rumo ali a um próximo nível, né? Ao topo, a atingir excelência. Porque eu passei a me cobrar muito mais do que eu me cobrava. E principalmente depois de anos assim, de carreira, você sempre passa ali por alguns momentos de mais estagnação, né? De falar assim, pô, tá de boa aqui e tal, não sei o quê. E aí quando chegou o line-up, por exemplo, eu falei, não, tipo, eu preciso... Como é isso aqui? Eu vou ensinar isso aqui, tipo assim, como é que eu tô explicando? Eu falo, pô, não tô explicando a altura, então, tipo, aí você começa a estudar pra explicar melhor. Aí no que você estuda, você descobre uma coisa aqui, outra ali, e quando você vai ver, você já descobriu várias outras coisas, a importância, né, tipo, de usar ferramentas pra explicar também coisas, né, tipo, você tem um embasamento ali mais matemático, então, em C+, né, eu comecei a mergulhar por essa. Hoje em dia, tipo, eu mergulho por toda, quase todas elas, né? Popzilla, Pokéjnoe. De um ano pra cá, minha vida se transformou nesse aspecto. Já de não usar nenhuma pra usar praticamente toda. E qual que, falando aí de estudo e tal, você joga e estuda com a média de quanto tempo mais ou menos por dia? Eu não saberia lhe dizer assim, mas assim, hoje em dia a gente tem... aulas pro time, né, que eu dou aula, contrato gente pra dar aula pra gente também, pro nosso time, então assisto, tá, então pelo menos uma por semana aí de 2 horas eu tenho, mas eu também faço ali, tipo, eu tô sempre conversando, tirando dúvidas dos alunos, enquanto quando eu tô em curso também, né, tô tirando dúvidas, e assisto vídeos também, né, do Run It Once, agora Poker Go também, que é outra bem bom de você ver ali como os caras jogam, né, com as cartas abertas, né? Tipo, mais jogo do que estudo, né? Eu acho que o cara começando, mesmo o cara começando, acho que tem que ter mais jogo do que estudo. A prática não. Eu conheço com o cara e fala, porra, esse cara é bom pra caralho e o cara não consegue ganhar, sabe? O cara não tem resultado. Consegue botar em prática o que ele sabe de teoria. Né? Ou não consegue, tipo. É fazer dinheiro, ele é um grande jogador e ao mesmo tempo não consegue ganhar dinheiro no jogo, sabe? Porque, sabe-se lá por quê, seja escolhe mal os jogos que joga, seja algum outro fator ali que não... Mas eu já vi um pouco de tudo, então eu acho assim, no fundo, tem que... O principal é a prática, né? O principal é a prática. Óbvio, se você existisse uma razão aí ideal, eu acho que seria em torno de 75-25 ou 80-20 pra jogar. Eu acho que o estudo tem que ser sempre menos, principalmente à medida que você evolui, né? Quanto mais avançado você tiver, você tem que jogar mais em relação a, porque também, tipo assim, quando você joga, você também tá ali realizando ali digamos a equidade da sua capacidade, né, que você construiu ao longo dos anos. E você acha que você joga quanto tempo mais ou menos por dia? Uma média aí. Hoje em dia eu não tenho rotina mais, né, de jogo. Eu não tenho, até porque, tipo, não é o meu foco principal, né? Hoje em dia o meu foco tá no line-up, fazer as coisas acontecerem, pensar pra onde que a gente vai, como fazer pra chegar lá, né, quais estratégias usar. Eu tenho muitas coisas ali que ocupam meu tempo, né, em relação a marketing, a produzir conteúdo, a dar aula pro time, acompanhar os meninos do time. Então vamos mudar um pouquinho a pergunta. Então, qual que é uma média que você recomenda pra a galera que quer ser grinder? Principalmente a galera aí pro time, né? Já dá um puxão de orelha. Cara, eu sinceramente eu não sou fã desse tipo de recomendação, na verdade. Acho que o cara tem que... O cara, é como eu falei, eu sou o defensor de você olhar pra dentro e ver como você tá se sentindo. E a partir daí, eu já tive a época da minha vida que, porra... Que eu só fazia, eu acordava, dormia, jogava, acordava, dormia, jogava, acordava, dormia, jogava. Eu já fiquei, tipo, 30 dias sem pisar um pé na rua. Acordava, dormia, jogava, tipo, acordava, dormia, jogava. Não queria saber de... Então, assim, tem as fases de cada um, né, tal, tipo. Hoje, por exemplo, eu não me vejo fazendo isso, né? Sei que não é saudável, tal, mas, tipo, quando você tá começando, você tem ali uma... A vibe é diferente, um ímpeto, né, maior, né? Exatamente, a novidade, você fica ali enfeitiçado pela coisa, né? Então eu acho que o cara tem que ali viver as etapas dele. Se começou agora e joga pouco, eu acho que alguma coisa já tá errada, né? Eu não me vejo eu voltando aqui. Quando eu comecei a jogar pouco, eu lembro que eu jogava pouco, estudava, estagiava. Porra, eu lembro que eu chegava do estágio, meu irmão, abria a porta de casa. Primeira coisa que eu vi era direto no computador, pra ligar o computador, pra abrir uma telinha do PS, tá? Então, tipo assim. E às vezes meu irmão tava jogando, então, porra, era... Aí me dava aquele desânimo que eu falava, caramba, o que eu faço agora? Só tinha um computador na casa. Tô aqui seco pra jogar e esse filho da puta tá aí. Eu acho que se o cara tá começando e não tem essa tara por jogar, tipo, já tá tudo errado, né? Se tivesse começando agora, eu jogaria o tempo todo. Mas mesmo com essa rotina e o domingão, folda ainda? Não, eu jogo praticamente todo dia, mas jogo muito pouco, entendeu? Em termos de tela. Eu abro uma telinha aqui e faço outras coisas enquanto tô abrindo. Mas eu deixo uma telinha ali jogando, sabe? Uma, duas telinhas. Mas não fico marca. Pegar um dia mesmo pra grindar, pego e abro tela, tipo, 6, 7, 8, e vou abrindo, fecha um, abro outra tal, tipo assim. Isso é ter feito cada vez menos. Domingo é um dia que isso acontece mais, né? Mas fora domingo tem sido bastante raro. Quando você grinda pesado de verdade, sentei pra grindar, você grinda quantas telas? Hoje? Ah, hoje eu já grindo bem menos, né? Tipo, no meu auge ali de tela, eu jogava umas 12. Hoje eu abro, tipo assim, se eu pegar pra grindar mesmo, forte, eu abro tipo entre 6 e 8. Qual foi a maior downswing que você passou desde que virou profissional? Essa aí eu nunca tive muito, não. Eu acho até que a última... Forrada é outra coisa, viu? Não é, porque eu sempre, tipo assim, é como eu falei, eu sempre joguei por conta, eu não podia ter muita downswing, entendeu? Tipo assim, minha downswing não podia ser muito grande, então eu ia sempre controlando ela. Começou a descer muito, primeiro que quando eu descia muito é porque tipo, eu tava com um BR que me permitia descer muito, porque se não fosse assim, eu já cortava antes, sabe? Eu sempre estancava o sangramento de acordo com a linha de capacidade, então eu acho até que a maior foi esse ano, que eu fiquei 12 cada um, acho que foi a maior da minha vida, provavelmente, porque, tipo, é um ano também que eu me permiti mais, pô, eu comecei a ter outras fontes de renda, que antes eu não tinha, e aí eu falei, cara, tipo, tá mais de boa, então assim, deu pra ser mais agressivo. Eu demorei pra estancar o sangramento, porque ao mesmo tempo não sentia necessidade como lá atrás, tipo, lá atrás eu não, porra, 12k, eu devo ter ficado alguma vez ali, tipo, uns 10k na época do Footilt também, devo ter ficado uns 10k down. Mas nunca passei disso, não. Acho que a maior agora foi esse ano, 12k. Tipo, você tá lá jogando na grade 215, 109, aí sentiu que o bicho tá pegando um pouco, já reduz, já joga o 55, e aí deu bom de novo, aí você volta a jogar. É, a vida inteira eu joguei muito mais, assim, medium stakes, né, e low stakes. É, esse ano é o ano que eu tenho jogado mais high, e medium. Eu vi você cravando semana passada o 109 que você postou no Instagram. É, eu tenho jogado mais medium e high, porque, tipo, mas eu já joguei de tudo, né? Já joguei micro, porque depois do Black Friday, por exemplo, fui jogar micro stakes. Eu jogava, pô, a minha ABI tava menos de 10 dólares, né? Eu jogava uma ABI de quase 80 dólares antes do Black Friday, no Footilt. E aí, depois do Black Friday, da noite pro dia, eu comecei a jogar uma ABI de, porra, de... menos de 10 dólares, porque eu lembro que eu tinha 17k na conta, 15 no Footilt e 2 no PS, fiquei com 2. E aí, caraca, ao mesmo tempo... Puta que pariu. E ao mesmo tempo, com 2 no lugar onde eu não jogava muito, né? É, minha casa era o Footilt, aí eu... Caramba, fudeu, meu. Aí tive que reaprender a jogar, reaprender a ganhar, né? Ali foi um período assim, tipo... Acho que a partir dali que eu me sinto jogador mesmo. Isso é 2011, é. Então, eu já tinha 3 anos de profissional e ali que, tipo, pra mim é um marco ali que eu falo, não, ali eu realmente virei jogador, porque eu tive que reaprender. Vou ter que me reerguer, reaprender, né? Tudo, basicamente. Era um jogo muito mais fácil e eu não era bom, muito longe disso, era muito ruim, na verdade. Mas eu conseguia ganhar, né? Tipo assim, os caras eram ainda piores que eu, SK contra, né? O jogo no pré-Black Friday, só quem tava lá pra saber como era. Era um show de horrores, né? Era um show de horrores, né? O que você indica pra quem tá começando? A pessoa começar jogando já o MTT, jogar City Go, jogar o Cash? Ah, eu acho que City Go é um bom início, né? Porque o City Go, ele é um MTT em uma proporção menor, né? Então ele vai viver ali os estágios de um MTT em uma proporção menor, né? Então você vai conseguir fazer reta final, ver como é a dinâmica de reta final, você vai jogar early game, você vai jogar middle game, então você consegue ali ter uma experiência ali das etapas de um torneio numa escala menor. Porque se você for largar jogando MTT, você basicamente não vai fazer reta final nenhuma, né? Então, assim, você não vai ter experiência, aí só vai jogar, tipo, early game, middle game. Então, você vai perder ali uma parte do aprendizado que é fundamental, né? Que é onde tem o dinheiro, inclusive. Eu começaria por City Go. City Go ou Cash, né? Mas City Go acho que é um caminho mais certeza, assim. E com relação à forma de estudo, Xenô, o que, que você indica pra galera que tá na... Ou começando, ou a galera que já tem um nível intermediário? Quais são os métodos que você entende ser mais eficaz aí pra o cara evoluir jogando? É, eu acho que conhecimento, de um modo geral, é muito assim, a forma como você... principal é como você prefere consumir, né? Eu, por exemplo, sempre fui um cara de livro, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu, tipo, no pouco eu também li bastante coisa. Agora, tipo assim, com certeza não é o melhor aprendizado, assim, em termos de ser atual, né? Porque o livro, o pouco fica tão dinâmico que quando você tem a ideia de escrever um livro, escreve, publica, chegou na mão do cara, aquilo ali já tá, tipo, possivelmente muito desatualizado, né? Então, assim, os livros nesse sentido não são o melhor caminho. Mas, por outro lado, eu acho que os livros, eles têm uma grande vantagem, que é você, tipo, é necessário você dialogar com ele, sabe? Com o que você tá lendo de uma forma diferente da que você precisa dialogar, por exemplo, vendo um vídeo, sabe? Acho que o livro, se você pegar o pé da letra, aquilo que você tá lendo, é tão ruim a aplicação da coisa, que eu acho que aquilo lhe força a dialogar um pouco mais com aquilo, sabe? Assim, de ter que discordar e confrontar aquilo que você tá lendo. Quando você pega um vídeo de um cara, porra, foda lá no Lunch Once assistindo o cara tá falando uma coisa ali, tipo, a chance de você cumprir a risca aquilo sem questionar é muito grande, sabe? Então, tipo assim, eu acho que no fundo, vale a pena você, tipo, fazer um pouco de tudo, né? Isso seria o ideal. E se for pra escolher um, assim, é aquela que você tem mais afinidade, né? Tem gente, por exemplo, que não gosta de ler. Pra quem não gosta de ler, não serve você indicar um livro pra uma pessoa, sabe? Definitivamente não vai funcionar, porque o cara não gosta de ler, pô. Você vai falar pro cara ler um livro? Tipo, óbvio que não vai dar certo, né? Então, assim, vídeos são bons, né? Tipo, você tem que pegar ali também, analisar o seu jogo. Isso aí eu acho uma parte muito importante, mas analisar o seu jogo sozinho, não sei até que ponto. Porque as pessoas têm muita dificuldade de enxergar o que é erro e o que é acerto, né? E o poker é difícil nesse sentido, porque muitas vezes você tá acertando e você, como o resultado final da mão não é positivo, você acha que errou. E é difícil você ter um domínio sobre isso, né? De falar, ter a convicção de que acertou mesmo tendo errado, digamos assim. E assim, pra isso você precisaria de alguém pra lhe auxiliar, né? Mas eu acho que, tipo, isso é muito importante também, né? Analisar seu jogo, um pouco de tudo. Os vídeos são muito bons, né? Vídeo desses caras gringos aí, o Run It Once é um site muito bom, caro também, né? É muito bom, vale muito a pena. O Run It Once realmente é o que a galera mais indica mesmo. Vamos caminhar aqui pra um capítulo final de curiosidade, digamos assim. Primeiro, qual é o seu comentário sobre o jogo live online? O que você acha mais gostoso de jogar aí? Eu gosto muito, pra mim, tipo assim, eu sou um cara que eu já tive muito nos dois lugares, né? Comecei minha carreira no live, aí pulei pro online, aí tipo, mais recentemente também, tipo assim, voltei a dar uma atenção maior pro live. Então assim, eu gosto muito dos dois, é óbvio que o jogo live é mais agradável, a meu ver, assim, de um modo geral, você tem ali contato com pessoas, né? Você pega em ficha, você... Enfim, hoje em dia eu gosto mais do live, mas assim, também quando eu vou muito pro live, eu também gosto de passar um tempo no online, sabe? Eu gosto realmente, eu acho que o melhor é... assim, dá uma mesclada. Dá uma mesclada. E hoje você joga live com que frequência, Xenu? Também varia, né? Tipo, porque como eu não tenho jogado mais cash, é raro hoje em dia jogar cash. Geralmente em algum evento e tal. Dá pra colocar como tenho jogado zero cash aí nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Então assim, quando tem evento, né? Viagem pra jogar os eventos, quando tem o circuito baiano aqui, eu tô por aqui, eu jogo também, que eu gosto. Eu jogo live nessa frequência aí, tipo, não tão grande, né? Aí eu tenho uma viagem aí, tipo, agora, BSOP, não sei o que, vou, aí tem um torneio. Ano passado você jogou um NPS. NPS é um torneio pra mim que eu vou sempre. Eu não fui pra esse agora que tá tendo, porque... por causa do nosso lançamento, agora a gente tem um lançamento agora dia 24 de julho, então eu não fui, porque tipo... Próxima etapa é Recife, tô me programando pra ir. Próxima etapa é Recife, essa por exemplo eu vou, NPS é um que eu jogo todas as etapas, é um circuito que eu gosto muito, é um circuito também que não é caro, né, não é aquele... Então eu jogo, sabe, eu coloco ali como tipo assim, vou pra me divertir mesmo, sabe, não, sem nenhuma preocupação. Por exemplo, você faz uma reta em Vegas, você faz uma reta, porra, zero diversão, né? É uma reta carregada de responsabilidade, né, pô? Cara, expectativa, né? Chance de mudar de vida, enfim. É verdade. A pressão é muito maior jogando em Vegas. Quando eu faço uma reta de NPS, pô, eu faço ali, tipo, eu tô realmente me divertindo, né? Qualquer coisa que eu ganhe ali não vai mudar minha vida. Se eu perder também não muda nada. Então, tipo assim, é o jogo melhor do mundo, assim, nesse sentido, em termos de sentir prazer, né? Porque qualquer coisa que acontecer é bacana. Aí você vai, tem ali uma relação social, enquanto pessoas, amigos que eu gosto muito, tenho bastante aqui no Nordeste. Pra quem não tá familiarizado, o NPS é o Nordeste Poker Series, né? É um circuito que roda o Nordeste aqui. É porque a gente às vezes tem um pessoal que é mais do Sul e ouve a gente e não sabe, então só pra traduzir a sigla aí pra galera. Show. E aí é isso, eu gosto muito de jogar, né? Jogar ao vivo é muito bom. A atmosfera dos torneios ao vivo é, porra, é fascinante, né? É o que tem de melhor, eu acho, no poker, né? Você viajar, encontrar bastante gente. Eu fiz muitos amigos ao longo desses 10 anos de carreira. Então, quando eu vou pro esses eventos ao vivo, pô, pra mim é uma grande satisfação, né? Encontro gente, abato papo, é bem legal. E com relação ao BSOP, você tá correndo todas as etapas, Geno? Como é que tá a sua relação com o BSOP aí? Não, eu tenho jogado... O Millions é uma que eu vou sempre, né? Mas tirando o Millions, eu tenho ido menos. O BSOP tá com a reta muito cara, né? Eu gosto muito do BSOP, eu acho óbvio, né? O torneio, estrutura muito boa, organização impecável. Mas o BSOP ficou muito caro, né? Eu acho que hoje em dia no Brasil, assim, tem alternativas melhores. Em termos de custo-benefício. O BSOP é uma reta qualquer de BSOP hoje em dia, tipo, é 15 mil. Não é. Isso sem jogar o high-roller, né? Se botar o high-roller, já pula pra mais de 20. Então, tipo, ó, fica bem caro, né? E ainda tem um imposto ali, que é descontado logo na hora, né? Tá, enfim, tem um... Passagem, hospedagem... Começa a ficar caro, né, o negócio. Agora, compensação, circuito baiano, em casa... Esse aí você aparece sempre ou não? Circuito baiano, sempre que eu tô aqui, eu jogo. A não ser que tenha alguma coisa. Por exemplo, agora esse fim de semana vai ter e eu não vou poder jogar, né? Pelo mesmo motivo que eu não fui pro NPS, eu não vou poder jogar baiano. Mas eu estando aqui em Salvador, eu sempre jogo. Mas você joga o Main Event e o High Roller só, né? Só esses dois. Às vezes só o High Roller também. É, depende muito da minha agenda, né? O que tá rolando, mas... Mas o normal é jogar meia 20 high roller. Essa semana passada, eu acho, que foi divulgada a seleção baiana. Muito bom ver seu nome lá na lista. O que você tem a dizer a gente sobre a seleção baiana de poker aí? Fala mais aí pra gente sobre isso. Ah, fico feliz de ter sido lembrado, né? Ter meu nome lembrado. Acho que são seis anos, eu acho, de campeonato brasileiro de equipe, né? 6 ou 5. Eu sei que a Bahia participou um a menos. Ah, fico feliz, né, de ter meu nome lá. Eu, tipo, acho que eu poderia ter ido mais vezes. É, com certeza tem alguns nomes aí que deveriam estar presentes, mas não estão. Como o de Eli e Ariel, né, que são os dois maiores nomes do poker baiano. Eu não... Mas enfim, fico feliz de ter meu nome lá, né? Mas quais são nossas chances, Xenô? Cara, é pouca, né? Pouca acontece de tudo, né? Mas, tipo assim, passamos longe de ser favoritos, né? Passamos longe de ter uma equipe ali das melhores, né? Isso é fato. Mas chances, sempre temos chances... todo mundo tem chance, a Amazonas já foi campeão, por exemplo. É verdade. Vou dar o meu melhor. Essa é a parte que eu tenho certeza, né? Tipo, que eu vou dar o meu melhor, acredito que a gente possa... Acho que se a gente conseguir um dia 2, já é uma mega vitória, até porque a Bahia nunca conseguiu. Então, se a gente conseguir passar pro dia 2 lá do evento, né, pra segunda fase, eu já acho que é uma grande vitória. Mas a disputa é difícil, né? Porque, tipo, todos os estados estão levando ali seus melhores jogadores, então a gente... Você tem algumas seleções que são realmente muito fortes, né? A seleção de São Paulo é muito forte, Santa Catarina é muito forte. Curitiba, Rio Grande do Sul, tem muita seleção muito forte, né? A nossa seleção, fala especificamente, a nossa é uma seleção que tipo, tem 4 jogadores amadores e 2 profissionais, né? Que são eu e o Xande. Não quer dizer que jogador amador seja ruim, mas assim, mas não tem um... Não tem a pegada do profissionalismo, né? Não tem um compromisso com a evolução do jeito que o profissional tem, né? Porque o profissional ele depende daquilo, né? Então sempre é diferente, né? Mas assim, é o formato, né? Tipo, eu respeito a decisão do, tipo, da federação, né? Que fez a convocação. Mas assim, é difícil, né? Tipo, vai ser difícil pra todo mundo, é difícil pra gente também. Competição dura. Pegando o gancho nessa pergunta, qual é a sua opinião sobre o poker da Bahia hoje, Xenô? Colocando você na parede logo. Em que aspecto, assim? Em todos os aspectos. A gente conhece tudo que aconteceu na Bahia. Eu acho que, a minha opinião pessoal, é que demos uma atrasada na nossa evolução, muito em função das coisas que aconteceram. E isso reflete hoje, de uma maneira ou de outra. E em termos técnicos, em termos de jogadores, em termos de estrutura de jogo, de organização, de evento. De uma maneira geral, o que você acha do poker na Bahia? Cara, o poker baiano, eu vi a história do poker baiano, né, de perto, ser construída, né? Eu tô aqui desde o início. É o Texas Hold'em na Bahia, eu vi nascer, né? Como eu falei, lá na primeira casa que botou a primeira mesa de Texas Hold'em, eu tava lá, que era um clube de sinuca, né? Sinuca de bico. Então eu vi tudo acontecendo de perto e eu acho que a Bahia cresceu no ritmo do seu estereótipo, né? Bem lentamente. A Bahia cresceu bem lentamente, né? Ao longo dos anos. parecia que, tipo, ó, às vezes parecia que, na verdade, quase não andava, né? Mas, assim, de alguns anos pra cá, acho que de uns 3 anos pra cá, quando o Paulo fez o Puka Shop ali no Farol da Barra, em frente ao Farol da Barra, Dudu reformou a 790. Enfim, acho que a partir dali, aí depois surgiu a confraria, acho que a partir dali, realmente, as coisas deram uma bela melhorada, né? Em termos de opções, em termos de seriedade na organização dos eventos. Mas, assim, antes disso, as coisas eram realmente meio que feita nas coxas, né? De qualquer jeito. Não era muito, assim, profissional, eu diria. Hoje melhorou muito, né? Hoje a gente começa, eu acho que a gente começa a caminhar ali, viver uma história, assim, de profissionalismo do Poker Baiano a partir desse momento aí, eu acho. Uns 3 anos pra cá. Antes disso, acho que acontecia meio que de qualquer jeito, ainda eram ambientes ali muito mais compatíveis com a imagem antiga do poker, né? Tipo, do lado de brega, com, sabe, ambientes meio que sombrios. Hoje não, os clubes ali realmente de primeira linha, com cardápio de primeira linha, sabe, funcionando bem, iluminado, com regras sendo cumpridas. Enfim, eu acho que a gente melhorou muito nesse sentido. Acho que tem pessoas sérias trabalhando, investindo no poker, né, que é uma coisa muito boa, né? Serginho lá na confraria, Dudu lá na 790. Acho que tem. Enfim, a gente estamos vivendo momentos melhores. Em termos de jogadores, Xenô, o que você acha do nível do nível médio do jogador baiano, dos profissionais, da galera, dos tops ali, pelo menos? Jogador profissional na Bahia tem muito cara bom, né? Muito cara bom. Tipo, a seleção baiana, por exemplo, se fosse convocada só com jogadores profissionais, por exemplo, seria uma das mais fortes do Brasil, sem dúvida. Então você tem ali caras como, Ariel Bahia, Hélio Neves, Fabritz, e aí tem vários, né? Chical, vários caras muito bons ali, tipo... Muratinha, tem o Kihel lá, que eu não sei o nome dele, mas tipo, que é bom também de baralho. Tem vários caras muito bons aí, né? Tipo, jogadores de baianos. Agora, assim, a média que eu vejo nos clubes, essa é um pouco mais baixo, bem mais abaixo, né? Tipo, o nível do poker brasileiro ainda é, tipo, bem assim, mediano pra baixo, né? Eu diria assim, tipo. Agora mesmo eu fui em Las Vegas ver lá o tipo, nível a média do americano, tipo. O americano fraco, aqui ele seria um brasileiro mais ou menos pra bom, né? Tipo, brasileiro, eu acho que... Para bater no field, overall. O brasileiro ainda... E se você comparar, assim, a Bahia dentro do Brasil, que ainda é, tipo assim, a Bahia é mais fraca do que a média do Brasil, você vê que, tipo assim, em termos técnicos, eu acho que aqui a gente ainda tá no nível um pouco abaixo, assim, da média, né? Isso é ruim. Sempre depende do ponto de vista, né? Tipo, se você analisar pro cara em si que tá nesse cenário, tipo, é ruim por um lado também, porque ele, tá ali num patamar satisfatório, aparentemente, mas também às vezes é satisfatório pra ele, não é pra mim, entendeu? Tipo, mas por outro lado também ele joga contra jogadores que estão em níveis parecidos, né? Tipo, e tem um pouco de tudo, né? Mas, enfim, saber que tem espaço pra evoluir também, eu acho que por si só é uma boa notícia, né? Porque, tipo, quanto mais avançado você tá, menos espaço você tem pra evoluir, né? Depende muito de como você olha pra coisa, né? Vou pegar o gancho, uma palavrinha mágica que você falou aí, Vegas. Você foi pra Vegas recentemente aí, como foi lá a passagem? Resolveu jogar, não jogar o Main Event? O que você jogou lá? Como foi a sua passagem? Os meus planos eram ir pra lá, ficar 15 dias, e se as coisas caminharem bem, tipo, acertasse alguma coisa, fizesse uma vez, enfim, se tivesse algum resultado de impacto, eu ficava até o fim da reta, né? Porque eu já tinha ido pra Vegas 2 outras vezes, não tinha feito uma reta grande, mas, assim, eu claramente entendi, assim, como é que funcionava a cidade. Uma cidade muito desgastante, eu vi muita coisa acontecendo ali do meu lado, no sentido de, gente que chegava no dia da chegada, tinha perdido todo o dinheiro que ia ficar, tipo, 15 dias ou um mês, né? Então, tipo assim... Eu vi bastante coisa ali, velho. A cidade é realmente maluca, assim, em termos de como altera o comportamento das pessoas, né? Então, você tem uma tentação em cada esquina ali. O fato de eu já ter ido antes, assim, me ajudou nesse sentido. Acho que eu programei bem a minha viagem. Se eu tivesse feito uma viagem... Eu não acho um bom negócio o cara programar uma viagem, tipo assim, do início ao fim, sabe? Tipo, eu não sei, pelo menos pra mim, eu acho que não é a melhor linha. Eu já vi gente, por exemplo, fazendo isso, que volta mais cedo, assim, com uma frequência enorme. Então o cara termina não dando conta, sabe? Eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem ali de 15 dias. acho que é um tempo mais do que suficiente para você jogar, fazer umas tentativas, pô, se divertir e tal, ter uma relação ali saudável. E se não funcionar, você volta para casa tranquilo. Porque começa a dar vontade também, né? Muito desgastante, velho. É um lugar que você come mal, que você, pô, eu, por exemplo, sofro ali, tipo, na pele, boca parte, olho arde, tipo assim, fica vermelho. Mas assim, as alterações do clima, de tudo, né? Ar-condicionado, pô, até, eu tive um negócio na mão lá, porque o frio era muito grande e tal. Aí eu botei a mão, assim, pô, pra esquentar embaixo da calça. Eu sei que minha mão começou, tipo assim, feriu de um jeito que eu fiquei tipo uma semana. Depois que eu voltei pro Brasil, ela ficou tipo uns 10 dias pra voltar ao normal, pra você ter ideia. Lá em Vegas, ela tava em carne viva, tipo, abrindo, assim. Parada sinistra, feona, assim. Parecia que eu tava com lepra, sério. Caralho. Bizarro mesmo a parada. Tipo assim, eu olhava assim, porra, era... Eu tava com nojo de mim, tipo assim, era esquisitaço, assim, bem esquisito mesmo. E carne viva, né? Tipo assim, dá pra ver, assim, a pele por baixo, bem esquisito. Então, assim, tipo, você tem uma série de adversidades lá, né? Tipo, você tem que falar algumas, assim, mas tipo, tem várias do desgaste mesmo, de tudo, né? Do se alimentar mal, do ser caro, as coisas são caras. Então você termina aqui distante, tudo é distante. Do seu quarto pro negócio do evento, a gente tava no Rio, é longe, sabe? Então tudo é longe, você quer se locomover, é longe. Esse ano, por exemplo, o lance de ter Uber melhorou um pouco ali, bastante, na verdade, as coisas. Porque táxi era... Pô, pegar táxi o tempo todo era... Nem era boa também. Caro, gorjeta, enfim. Tipo, tem muita coisa lá de adversidade, né? De muita gente. É, muita tentação, festa, mulher passando pra tudo que é canto. Enfim. É, mas eu acho que eu fiz uma reta boa, né? Eu larguei bem, né? Tipo assim, com emoção, né? No Colosso. Podia ter resolvido minha vida ali, né? Se acontece de eu fazer ali, pô, dar uma cravada, eu fico até top 3, já dava uma bela resolvida. Primeiro lugar, pagava uma milha, né? Mas enfim, mais de 18 mil pessoas, eu fiquei em 99, 99º, né? Porra, resultadaço. É, resultadaço, mas, tipo, assim, mas não dá dinheiro, né, tio? Mas não dá dinheiro, né? Eu lembro que eu perdi 3 flips seguidos, né? Caída, tipo. Teve um, assim, que eu ganhava... Se eu ganhasse, eu ficava 5/150, né? Então, assim, tipo assim, bem, bem posicionado, né? Mas, boa, mas enfim, assim, tipo, teve o Six Max, né, que eu fiz uma reta mega boa também, joguei bem, joguei contra vários... Mas foi muito boa, né? Joguei contra caras que, por exemplo, que eu comecei... Quando eu comecei a jogar, eu assistia os caras no YouTube, né? Então, assim, é muito legal, assim, também, se você viver essa experiência e olhar ali pro lado e falar, porra... Você vê, assim... A trajetória que você fez, né? Tipo assim, o que você viveu, né? Tipo assim, isso aí foi uma coisa que, tipo assim, eu gostei muito de ter experienciado, né? De ter vivido essa experiência. Porque eu falei, caramba, o cara se que assistia jogar. Cheguei aqui, né? É, exatamente, né? E jogo hoje não só de igual pra igual, às vezes se sentindo melhor, claramente. Às vezes você vê que o cara, tipo assim, te acha melhor, sabe? Esse tipo de sensação, assim, que você fala, uau, tá ligado? Porque às vezes você tá assim, vivendo sua trajetória e você não se dá muito conta, né? Eu já escutei uma frase, assim, que você... É gratificante, realmente. É que a gente tá sempre olhando pro topo da montanha, né? Mas aí, às vezes a gente esquece de olhar lá pra baixo, pra ver o quanto que já caminhou, né? Então eu joguei pra contra Lane Fleck, que é um cara que talvez você nem conheça, mas um cara que tem, pô, 6 ou 7 braceletes de WSOP, que, porra, que era uma máquina. Quando eu comecei a jogar em 2006 e tal, tipo assim, ele jogava os eventos mais caros do mundo, era um dos grandes nomes do Poker Mundial, né? E aí eu sentei com ele também, ele já numa outra realidade, né? Já, tipo, outra conversa, visivelmente, assim, ou quebrado, mas já não tava bem, né? Tipo, assim, parando, falando em, tipo, parar de beber, não sei o quê, tá assim. Visivelmente ele tava, assim, se reerguendo, né? Então você vê, assim, tipo, assim, as voltas mesmo do mundo. Enfim, eu vivi muita coisa, assim, bacana nesse sentido. Joguei com o Elk na minha esquerda, também no Six Max. Ele conta vários caras, assim, que eu nunca tinha jogado, né? Figurões, digamos assim, do poker. É, o filho do Doyle Brunson, também o Todd Brunson. Joguei com James Woods, joguei com algumas figuras, assim, legais de ter na mesa, né? Então foi uma experiência bem legal. É, e eu tive chance também, né? Então foi curtir. Ano que vem eu tô lá de novo, se Deus quiser, pra trazer o tão sonhado bracelete. Uma última curiosidade, Xenô. Descreve pra gente, desde o início, como foi a relação da sua família com o poker. Né? Imagino que lá atrás deva ter sido, talvez, dependendo da sua estrutura familiar, um pouquinho mais complicado. Você já falou um pouquinho do seu pai, né? E tal, que talvez até tenha tido um espaço para conversa na época da faculdade. Mas conta aí a história da sua família e com relação ao seu poker? Ah, minha família sempre foi totalmente veementemente contra, né? Nunca... Até hoje não é uma coisa, assim, bem digerida, né? Até hoje não é, assim, aceito, tipo assim, não... É uma relação meio que, assim, nebulosa, né? Assim, depois de tanto tempo, hoje em dia a gente meio que não... Assim, tem um pacto de não se falar a respeito, mas, assim... Aceitaram, mas não falam assim. É, mas isso não é... Pra mim não é nem aceitar, na verdade, né? Tipo assim, é uma coisa do tipo assim, tiveram que engolir, né? É bem diferente de aceitar. Porque o aceitar é você se relacionar com a coisa, né? Quando você não se relaciona com a coisa, escolhe, tipo, não se relacionar, não é bem aceitar, né? É um tipo assim, tive que engolir, porque não tem jeito, né? Também... Tem coisa que você não tem como... Não dá pra você chegar, pôr o outro, uma coisa que o outro não quer fazer, né? Você pode, no máximo, aconselhar, bater perna, ficar triste. Mas, tipo, quando o outro não quer, né? E eu fui... Tipo assim, eu tive que, realmente... A minha escolha de viver... jogar poker profissionalmente, realmente foi... Talvez tenha sido a minha grande batalha. Porque foi bem difícil, assim. Ao longo dos anos, eu me manter firme, assim, nessa posição, né? Eu fui muito, assim, oprimido dentro de casa por conta disso. Foi bem difícil, assim, pra mim. Tanto por conta de meu pai, quanto por conta de minha mãe. Todos os lados. Rolou muito cacete por conta disso? Rolou, mas, assim... Mas eu nunca fui muito, assim, também de dar brecha, sabe? Tipo assim, pra esse tipo de coisa, assim. O que rolava mais, assim, era um mal-estar por conta de, tipo, da não aceitação, né? Porque, tipo assim... Pra mim nunca foi negociável, né? Eu nunca dei margem pra, por exemplo, que pudesse, sabe? Pra mim era uma decisão somente minha. Quando você ainda vive e depende deles, a situação é um pouquinho diferente. Quando você se mantém, ok. Você diz, olha, minha vida é essa, você aceita ou convive com isso ou não. Mas muitas vezes você, no momento em que você ainda não se sustenta, ou que você ainda não tem a sua renda, certinha, talvez seja um pouquinho mais complicada, a pressão talvez seja um pouquinho maior, né? Mas o que acontece também é isso, é como eu falei, tipo assim, no dia que eu, quando eu cheguei e deixei de lado, por exemplo, faculdade, e que eu fiquei realmente mergulhando um pouco e comecei a anunciar que, porra, jogo pouco profissionalmente, você faz o quê? Jogo pouco profissionalmente, que aí eu comecei realmente a lidar com a forma como as pessoas, né, reagiam àquilo, nesse momento, tipo, porra, eu já ganhava no pouco, tá? Então assim, eu tinha... totais condições de... seja de pagar minhas contas... Eu não tinha mais ali a necessidade mesmo de... Eu podia até eventualmente estar morando com... na casa de meus pais e tal, mas... Caso também, tipo, falar assim... Ah, então não quero mais você aqui. Eu falo, pô, de boa, valeu, obrigado. Tchau. Mas também eu não... Eu não sei também, tipo assim... Eu não acho que isso seja um... Eu sinceramente não acho que isso seja também um... mais importante, sabe? Tipo, eu não sei. É difícil também o pai chegar e falar. Eu acho que o cara também tem que sempre, porra, traçar ali um terreno também com o pai. Porque quando você vai fazer uma atividade também, porra, que ninguém tá de acordo, é importante que você esteja mais protegido. Eu, por exemplo, tipo assim, eu tive uma trajetória mais difícil nesse sentido também. Mais responsável, eu diria, com dinheiro, né? Tipo, eu corri menos riscos em termos de investir o meu dinheiro no poker. Eu sempre fui um cara niche, assim, de BR, né? Eu sempre joguei, estive ao lado de caras que, porra, dos grandes nomes ali do poker nacional, e, porra, várias vezes os caras falam, caralho, Xandão, como você joga barato, não sei o que e tal. E é muito dessa relação, assim, familiar que eu tive, né? Porque eu tinha uma promessa de não quebrar, né? Não podia quebrar, se eu quebrasse eu parava, né? Então, tanto é que desde 2008 eu nunca depositei, nunca fiz depósito online, desde 2008 eu não faço, né? Tipo assim, eu tive, assim, uma relação, assim, dura e sofrida nesse sentido, né? Por conta, assim, da minha família. É bem mais difícil do que poderia ter sido. E é difícil até hoje. É engraçado que, tipo assim, não é uma coisa superada. Porque você pode pensar assim, poxa, não, mas você hoje tá com uma vida mega boa aí, não sei o quê. Cara... Quando eu perguntei supondo, de fato, que isso já tava superado, realmente. Então se você vê assim, se hoje não tá resolvido, né, com o que você vê acontecendo, você imagina como não era lá atrás, né? Então, assim... Posso crer. 10 anos atrás, tipo, porra. Eu realmente fui um guerreiro, né? Tipo, um mega guerreiro. Mas, ao mesmo tempo, sou muito grato e feliz por ter tido a coragem e a força pra me manter... Pra estar seguindo em frente. Porque, hoje em dia, eu tô colhendo os frutos, assim, pela minha coragem e determinação de ter batido o pé, né? Acreditado sozinho no sonho que não só não acreditaram, como tentaram de todo jeito, tipo, puxar meu tapete, né? Então... A gente pergunta sobre isso nas entrevistas, Xenô, porque a gente percebe que esse é um fator realmente importante na carreira de todo jogador profissional de poker. A gente fez inclusive um episódio sobre isso, se tiver oportunidade ouça, né, falando da relação das pessoas, das famílias com os jogadores de poker, sabe? A gente entrevistou outro parceiro aqui, Davi Schmidt, que é jogador de cash, também aí de Salvador, e é uma história muito parecida com a sua, né? Que no início foi muito complicado e tal, e a gente sempre vê algo nessa linha, né? De problemas no início para uma aceitação bem na forçada de barra depois. É, parecido com a minha, eu vou lhe ser sincero, eu tô indo pouco há 10 anos, eu conheço bastante gente, parecido com a minha eu não conheço nenhum caso, pra você ter uma ideia. Porque é como você falou, tem os caras, no início, todos são, entendeu? É raro as que não são, aí beleza. Mas quando aquilo se alastra, com o passar dos anos, sem nenhuma razão plausível, aí realmente você vê que tem algo diferente, né? Não pode ser. Pode ser igual a todas as outras. Porque o normal é o quê? No início tem uma desconfiança e tal. Quando a pessoa vê que você consegue, que você tá indo bem, que você. Porra, que aquela. É o seu caminho, é o que você acredita, que você quer fazer. Porra, aí a pessoa, pô, tira o pé e começa a lhe apoiar, né? Assim que eu imaginei que seria. Mas não foi o caso. Não foi o caso e continua não sendo, tipo, 11 anos, 9 anos depois. Né? Foi ali o tempo que eu comecei a jogar, 11 anos depois. Então, essa altura, tipo assim, não vai ser nunca também, né? Porque se 11 anos... É homem feito já e ainda tem olho torto, né? É, se 11 anos, tipo... Olho torto não é o caso, mas tipo assim, mas não tem o apoio, entendeu? Eu não tenho apoio, aquela coisa do incentivo, da pessoa participada, tipo, porra, como é que foi, meu filho? Como é que tá sendo? Porra, lá... Curtindo, legal, pô, parabéns, do caralho, nada, zero. Finge, torce contra, eu acho assim, eu sinto que torce contra. Assim, pra eu, porque se der errado, sabe que eu vou ter que fazer outra coisa. Acho que termina torcendo contra. É triste, mas é a realidade de cada um, né? Mas não vai rolar, né, Xenô? Não vai rolar. Tipo, eu sou um cara muita fé, assim, no... Muita fé, assim, no... Tipo, assim, nas coisas corretas, sabe? No que tem valor de acontecer, sabe? Não tem, tipo assim, eu acho a vida, a minha trajetória, eu acho carregada de valor, assim, tipo, muito virtuosa no sentido de batalhas que eu preciso travar, e são batalhas, assim, tipo, que eu acho que muita gente, assim, tipo, se furta a travar, essa que é a verdade. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, das cascas de banana que me jogaram pra pisar, e assim, eu consegui desviar, porque... É muito mais fácil você ceder, sabe? É muito mais fácil você chegar e falar, porra, meu irmão, tá bom, vai tentar, não sei o que lá. Porque tipo, se você pega uma carreira tão difícil como é jogar poker, tá? Que você ainda passa por essas adversidades todas, que tá todo mundo ao mesmo, torcendo contra, querendo que você faça outra coisa e tal, e você ainda consegue se manter de pé, sabe? Tipo, sem dúvida a maior vitória da minha carreira é essa daí. Porque, tipo, eu olho pra trás e falo assim, cara, tipo assim, quais as odds? Ninguém apostaria que isso poderia... Ninguém acreditaria, sabe? Tipo assim, o cara olhando de fora, eu olhando pra mim de fora, eu olhando e falando, pô, tem a menor chance de o cara seguir em frente, tá ligado? Em algum momento ele vai ceder. Era bem tranquilo de imaginar isso. Enfim, né? Tipo, talvez por isso também eu esteja aqui. Eu acho até que tipo, se eu tivesse tido apoio, em algum momento eu talvez tivesse desencanado também. Eu acho que essa é uma parada que me deu força também. Eu achava tão. O desafio de mostrar que. Não era tão consigo. Isso, é que eu achava tão errado assim um comportamento de tipo assim, de você escolher o que o outro deve fazer da vida dele, sabe? E de uma forma não tão assim explícita, né? Porque, tipo assim, como não era dialogado a respeito, já que, tipo, porque se fosse, era fácil de eu mostrar que tinha razão, né? Então, assim, as coisas não eram muito. Não eram feitas do tipo, porra, quero que você pare, nem nada do tipo, sabe? Era assim um mal-estar constante, assim, né? Porque se fosse alvo de diálogo, passivo de diálogo, porra, era muito fácil explicar por que, que eu tenho o direito de escolher se é o que eu quero, né? Acho que não tem muito segredo na pessoa entender isso, né? É fácil de a pessoa entender. Porque, pô, quem paga o preço de você ser o que você é, no final das contas, é você, pô. Então, pô, que você ao menos tem o direito de lutar pra ser quem você quer, né? Porque se você, tipo, escolhe... Imagina que você escolhe o caminho de um outro. Isso acontece demais, cara. O que tem de... Eu conheci de gente que vivem seus caminhos, suas vidas. em função de escolhas que não foram feitas por elas, é o que mais tem se vacilar, tipo, é o que mais tem. É gente que quer ser ator e... é engenheiro. É gente que, porra, quer trabalhar no circo e é médico. Porra, tem de tudo, né? Eu tenho uma parada que eu acho que é emblemática, assim, na minha vida, que, tipo, eu nunca vou esquecer. Eu lembro no meu ano de vestibular, o professor chega lá na sala e fala: quem vai fazer medicina? Quem vai fazer direito? Aí, porra, era metade da sala medicina, metade da sala direito. Aí tinha mais uns 4, 5, assim, que iam fazer umas outras coisas. Aí uma dessas, assim, era uma mulher ia fazer letras, aí todo mundo dava risada, tipo, letras, sabe? Tipo assim, dava risada. Aí eu olho assim, eu falo, caralho mesmo, nunca esqueci isso, tipo assim, eu na hora eu já criei logo um pavor, assim, de direito e medicina, até mesmo indo fazer direito por outros motivos, mas não foi a minha largada inicial não, né, eu larguei fazendo economia, né? Mas assim, eu já tinha uma aversão, porque eu achava um absurdo tão grande, sabe, claramente as pessoas não estavam, não era vocação, até porque, tipo, com 17 anos as pessoas não têm muito essa clareza, né, tipo, não foram preparados pra aquilo, mas assim, mas você vê claramente, assim, tipo, aquilo ali eu acho uma diretriz muito forte do que acontece, assim, na vida das pessoas, né, a gente tá sempre tomando, conscientemente a gente tá tomando decisões que a gente acredita ser nossas, que na verdade não são, existe uma interferência muito grande, né, de terceiros, principalmente de família, nas nossas decisões, e que a maioria das pessoas não se dá conta, e eu nunca estive de acordo, assim, em tolerar esse tipo de coisa. Eu sempre fui um cara assim, tipo, porra, de capaz de dialogar e, sabe, porra, vamos aqui ponderar o que pode ser melhor e tal, mas nunca aceitei nenhuma imposição de nenhum tipo na minha vida. Realmente, eu acho que isso aí tá fora, né? Eu não imponho nada na vida de ninguém, também não tô de acordo, mas também não tolero que seja feito comigo, porque eu acho um absurdo tão grande, né? Como que você vai chegar pro outro e forçar o cara a fazer alguma coisa? Tem uma frase que eu acho maravilhosa nesse sentido, porque, tipo, as pessoas confundem muito egoísmo, né? Com você querer fazer o que você quer da sua vida, não tem nada a ver com isso, né? Egoísmo é você querer que o outro faça aquilo que você faça. Ele impôs sua vontade na vida dos outros. Egoísta é o cara que escolhe o que o outro deve fazer da vida dele. Você escolheu o que você quer fazer da sua, pô, isso é virtude, Não tem nada de errado, é o que tem que ser feito, na verdade, é um dever. Mas é isso aí. Show de bola. Uma última curiosidadezinha aqui que eu coloquei aqui. Por que Tronazíptet? Era uma confusão aí, tipo, eu tentei botar várias coisas e, porra, nada funcionava. Aí tinha uma galera que me chamava de Trona e tal, uma galera do colégio e tal, não sei o que lá, eu meti Tronazíptet, eu meti. Que essa altura eu queria jogar, né? Coisa que viesse. Trabalho da porra pra criar uma conta, tipo, né? Mexi uns 4, 5 coisas, já tinha, falei, porra mesmo. Eu não queria botar meu nome, tá ligado? Tinha essa parada também. Eu não queria botar meu nome, tinha receio de botar meu nome, não sei o quê. E aí eu falei, meu irmão, esse aqui eu tenho certeza. Se já tivesse aqui, eu até paro, porque, pô, não vai entrar mais nenhum. É porque não é pra jogar mesmo, né? Eu já não aguentava mais. Meu velho, foi um prazerzaço ter você aqui. A gente fica muito grato por você ter aceitado nosso convite para poder bater esse papo com a gente. Você é uma figura que a gente admira muito, apesar de a gente morar relativamente perto. Murilo mora em Salvador, eu também já morei aí, agora não moro mais. É ainda um privilégio ainda maior ter você, baiano, representando a Bahia no cenário nacional do poker. E ficamos muito gratos por você ter participado. E estamos lhe acompanhando e torcendo aí pelo seu sucesso. Valeu, Rafa, obrigado. Um prazer também bater esse papo com você. Sempre, sempre bom conversar sobre poker. Legal também compartilhar um pouco da minha história. Tenho certeza que, tipo, acaba que ajuda, né? De alguma forma sempre ajuda um ou outro aí que tá começando, que, enfim, que gosta ali de escutar a opinião de alguém que já tá aí na estrada há mais tempo. Então, eu gosto também de fazer isso, cumprir esse papel. Eu gosto também de ajudar quem tá, enfim, tendo alguma atividade, exercendo alguma atividade relacionada a poker, né? Já que o poker é a minha paixão aí, desde muito tempo. Então, vocês aí estão com esse programa, acho bem legal o que vocês estão fazendo. E é um prazer ajudar vocês aí. Espero que vocês tenham sucesso também. Fique à vontade para fazer o jabá do line-up aí. Se tiver algum projeto, se quiser fazer alguma divulgação. Não sei quando é que vai pro ar. Eu não sei quando é que vai pro ar essa entrevista, mas agora, dia 24 de julho, a gente tá lançando o nosso segundo curso, né, o Sistema Lineup de Ensino 2.0, que é um curso no formato que hoje em dia ninguém tem no mercado, né, só o Lineup. Tanto é que a gente chama de Sistema Lineup de Ensino, que é uma coisa realmente única, né, completamente inovadora, no jeito que é apresentado. Né. Para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena, que tá nessa pegada de querer aprender pouca. Tá rolando curso gratuito, que é um curso também, tipo, que, porra, que é maravilhoso, sem medo de errar. Eu vejo muito pelos comentários, assim, a aceitação dele. A galera realmente se amarra. Teve gente, pra você ter ideia, que comprou o curso na nossa primeira turma. Comprou o curso porque a gente colocou o gratuito na plataforma. O cara queria assistir o gratuito e não tinha tido tempo, né? Não se programou pra assistir. É sinistro o tanto a galera curte o curso gratuito. Enfim, eu acho que é pra você que tá interessado nessa pegada, dá uma olhada lá no nosso site, lineuppoker.com.br, que você vai ver bastante coisa sobre poker que vai te ajudar. Tem um e-book também sobre ranges, né? Que é um dos maiores erros aí de que os jogadores têm, né? Dificuldade, não sabe o que abrir, de onde abrir. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, você vai gostar. Suas palavras, Murilão. Só agradecer mesmo, cara, a participação. É, como o Rafa falou, pra gente é um prazer, uma ótima oportunidade que você abriu pra gente de estar aqui trocando ideia e mostrando a sua visão do poker, né? Do mundo do poker. É muito bacana. Valeu, Murilão. É nóis, irmão. Lembrando a vocês aí, acessem nossos canais de contato, Facebook, Instagram, Twitter. Vocês já sabem de qual, né? O próprio site. Com nossa nosso site artigos. Também. Lembrem também de acessar nosso site, né? Tem os artigos lá bacana. Vocês darem essa cidade, sempre bom, né? É bom, tem muito conteúdo legal que a gente publicou aí pra galera. E mais uma vez, obrigado. Lembrando pra galera aí que escuta e gosta do podcast, não só o nosso, mas os outros também, né? Vários podcasts aí bons brasileiros. A galera compartilhar, né? Sim, você falou uma coisa importante, é verdade. A gente quer muito que a mídia cresça, parte desse trabalho é nosso. Então a gente tem que divulgar, a gente tem que compartilhar. Quem me acompanha no Twitter me vê direto compartilhando outros episódios de outros podcasts. Então, trabalho nosso também divulgar pra galera conhecer cada vez mais os podcasts. Então, divulguem os nossos e divulguem os outros também que vocês gostarem e se interessarem pelo tema e pela discussão, que ajuda a popularizar a mídia. Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Um abração e até a próxima. Com carreira de quase uma década, apaixonado pelo joguinho, sócio de pouco de time, hoje vamos entrevistar nosso conta. Foi, velho? Sócio de pouco de time. Eu falei assim, foi, velho? Caralho, velho. Não percebi, não. Tá horrível. Bom. Para de ir. E aí, podemos dar as cartas? Sócio de pouca de time foi foda.